Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe. E aí, pessoal, mais um Desobediência Sonora, que é o Garone falando. A gente vai falar aqui hoje sobre encarceramento. Mais de 720 mil pessoas estão privadas de liberdade no Brasil. A gente é o terceiro país que mais prende no mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. 40% dos presos ainda nem foram julgados, 64% são negros e mais da metade são jovens, tem entre 18 e 29 anos. As prisões são superlotadas e quem vive na cadeia sofre diversas violências, além das próprias famílias. Para tentar mudar isso, nos últimos anos, diversas entidades se organizaram para estabelecer uma agenda nacional pelo desencarceramento. Para falar sobre o assunto, hoje a gente recebe aqui a Gabriele Nascimento, que faz parte da Frente pelo Desencarceramento. Gabriele, bem-vinda. Obrigada. Queria começar falando sobre a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né? Que é esses vários grupos que se juntaram, né? E para estabelecer essa agenda, queria que você falasse um pouco sobre como começou essa articulação da agenda. A agenda ela nasce da necessidade de ter um plano de desencarceramento com metas claras, com objetivos claros e que pudesse estabelecer até mesmo mas o que é que a gente quer, né, de fato. Então, em 2013 ela se consolida, né, a gente consegue escrever e estabelecer 10 pontos. E o ganho político da agenda é que ela meio que fala que é isso, se não tiver esses 10 pontos, é daqui pra cima que a gente quer. E se não tiver desencarceramento, a gente vai estar entrando na barbárie, assim. Então, a agenda ela tem esse ganho político de ser um plano de metas, um plano de um programa, de fato, pra lidar com o problema do encarceramento, né? Queria que você citasse quais são entre os pontos. Eu sei que eu vi aqui que tem sobre suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais, é um dos pontos, né? Uhum. Queria que você comentasse esse ponto e também desse outros exemplos aí. Tá, a agenda ela vai ter 10 pontos e acho que o ganho político dela é justamente ter esses 10 pontos, porque é isso. Se a gente assume só uma coisa ou só outra coisa, não vai ser tão efetivo quanto assumir os 10. O programa de suspensão de verbas para construção de novos presídios é justamente porque a gente acha que não tem outra solução que não desencarcerar de fato. Construção de mais presídios hoje, que pode ser pauta até de gente de esquerda, que se pretende de esquerda na real, hoje pra gente não é viável, não se vê, não é uma coisa que é factível, assim, não é uma coisa que pode causar, porque o que a gente quer não é mais prisões ou prisões melhores. O que a gente quer, de fato, é desencarcerar. Então, o plano de suspensão de verbas para a concessão de criação de novos presídios é meio nesse sentido. A gente não vê sentido em criação de mais prisões, assim. Para ter um exemplo, em São Paulo a gente tinha, acho que de 2010 a 2016, em São Paulo, a gente começou a construir prisões. E foram construídas 20 prisões nesse período, de 2010 a 2016. Quando essas prisões tinham sido finalizadas, a construção dessas prisões tinham sido finalizadas, 18 dessas 20 já estavam superlotadas, já estavam já estavam excedendo, assim, já estava com mais presos do que a capacidade de lotação delas. Então, a gente vê que construir mais prisões é simplesmente expandir o sistema penal. Ou só justifica você prender mais. Exato. Então, quando a gente está falando de uma superlotação, a gente não está falando de um déficit na criação de vagas no sistema prisional. A gente está falando de um plano de projeto, de um projeto político de controle social de pessoas. E aí quem são essas pessoas, né? Então, se é um plano de projeto, se é um projeto político de controle social dessas pessoas, nada faria mais sentido do que não dar continuidade para esse plano, assim. A gente não vê outra solução cabível para um projeto que sempre teve como objetivo o controle social das pessoas. E quem são essas organizações que fazem parte dessa frente aí? Da frente pelo desencarceramento. Isso. Que está nascendo em São Paulo agora. Bom, a gente está hoje com a Pastoral Carcerária, a gente está com a Amparar, que é a Associação de Amigos e Parentes de Pessoas Presas, a gente está com o INTTC, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, mas tem muita gente que é independente, assim. Então, a gente visa muito pelo protagonismo de egressos dentro dessa frente, a gente visa muito pelo protagonismo de familiares, de pessoas presas dentro da frente. Então, é mais nesse sentido. Ah, bacana. É, a gente tem uns dados que sobre o que você falou, né? Que o carceramento de pessoas aumentou muito dos anos 2000 para cá, né? É, fala em 500%, né? Primeira população prisional, a gente é o terceiro do mundo, mas só perde para Estados Unidos e China, que são países também que prendem muito, e a China tem uma população muito maior, né? Uhum. É, dá para dizer que as pessoas cometeram mais crimes de lá para cá? O que aconteceu para ter tanta gente na cadeia? Sim. É, a gente tem uma coisa na criminologia crítica que a gente chama de cifra oculta, que é o fato de que todos nós cometemos crimes diariamente. Então, só que a maioria dos crimes são cometidos, não viram processo, não dão em prisão. Então, a grande maioria de crimes não é apurado, não é... Então, o que acontece é que o sistema penal não serve para punir crimes, ele não tem essa função. A função dele é justamente essa, de controle social de pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que precisam ser controladas de alguma forma pelo Estado. É, então, não dá para falar que houve mais cometimento de crimes, justamente porque as pessoas que são presas não são as que mais cometem crimes, sabe? A ideia do sistema penal é justamente falsear uma realidade, para a gente dar evidência para alguns ditos crimes, né? E ocultar outros. Tipo, em 2006 a gente tem a consolidação da lei de drogas, que vai justamente causar um aumento significativo no encarceramento, especialmente de mulheres. Tem estados como Roraima, que é o quê? 90% das mulheres que estão presas respondem a questões de drogas, de tráfico de drogas, como a associação ao crime, a associação ao tráfico, aliás. Então, correspondem a esses tipos penais. Então, é uma questão de guerra às drogas, é uma questão de guerra aos pobres, é uma questão de controle. Não é uma questão de combate ao crime. Até porque, se o sistema penal estivesse combatendo o crime de fato, a gente não ia ter os dados que a gente tem sobre homicídios, por exemplo. O Brasil é o país que mais mata no mundo e o que mais se morre também. Então é um país que tem uma letalidade policial enorme. Todos os dias os policiais matam pelo menos 6 pessoas no Brasil. Então é um dado que não corresponde à realidade, assim, dizer que as pessoas estão cometendo mais crimes. Que há de fato é um projeto político que precisa controlar essas pessoas. Essa lei de drogas de 2006, qual a diferença pro que era antes, essencialmente, que fez tanta gente ser presa a partir dali? Então, quando a lei de drogas ela é promulgada, as pessoas veem como um avanço, assim, especialmente pessoas relacionadas à esquerda, ao antiproibicionismo e tal. Porque ela separa, né, o usuário do... Exato. Traficante. Ela não descriminaliza o porte, ainda é crime, mas coloca naquela questão de pequenos delitos, assim. Então, é difícil uma pessoa ser presa por porte de drogas. Mas ela torna o tráfico um crime hediondo. E aí... As penas vão ser mais duras. Mais duras, e não cria algum tipo de critério para separar o que é o traficante e o que é o usuário. Então, isso... E eu acho que não tem mesmo como criar esse critério, né? isso fica meio que ao encargo de quem está julgando. E a primeira autoridade a julgar é justamente o policial que faz a apreensão. E o que a gente sabe é que a polícia é uma instituição racista, uma instituição classista e etc. Vai colocar o usuário como traficante ou vai. Um pequeno traficante como um grande traficante. Exato, exato. E aí não tem esses critérios de diferenciação, por exemplo, quantidade. Ou, por exemplo, é isso, a gente tem o Rafael Braga, que é preso por 0,6 gramas de cocaína. E a gente tem o famoso filho da desembargadora, que está com 150 toneladas de munição. E ele é... Não sei se ele foi enquadrado como traficante ou não, mas sei que ele não tá preso. Sim, vai pra clínica de reabilitação. Exato, né? Tá tudo bem. Sim. Outro problema sério aí é o encarceramento de mulheres, né? Você comentou de Roraima, por exemplo. São 42 mil mulheres presas, mais 60% negras, né? Também como mais ou menos a mesma proporção dos homens, né? Metade delas são jovens de até 29 anos. A gente pode dizer que a situação delas é mais grave também no sistema prisional do que em relação aos homens? Eu não sei se dá pra dizer que é mais grave, mas proporcionalmente foi o que mais aumentou, assim. E aí, o encarceramento das mulheres, acho que entre 2006 e 2016, sobe coisa de 600%, assim, é gritante. O que a gente tem em relação ao encarceramento das mulheres é um estigma muito grande, assim. Então a gente pensa em quê? Quando a gente pensa numa mulher presa, na Suzane von Richthofen, a gente pensa quando a maioria delas não estão presas porque, não sei, foram fazer, ou são usuárias de drogas, ou foram fazer realmente um corre. Como traficante, porque é isso, tem 3 filhos para alimentar e precisa garantir sua sobrevivência de alguma forma. E aí são presas por isso. Os dados sobre encarceramento das mulheres são gritantes, assim. Por exemplo, saiu o Infopen, que é um levantamento nacional que eles fazem sobre questões de mulheres. E aí saiu sobre questões relacionadas ao cárcere, aliás. E aí saiu o Infopay Mulheres, em que 20 vezes mais fácil uma mulher se suicidar dentro do cárcere do que fora. Tipo, então existe uma questão de saúde mental, existe uma questão, por exemplo, em relação à maternidade e o cárcere. Tem várias outras questões. Mas é tão grave quanto, assim. Sim, muitas também estão lá porque foi transportar a droga pro próprio parceiro, né? Exato. Dentro do sistema prisional. Existe também um problema com mulheres estrangeiras, muito latente, assim. Entendi. Vamos de música, então? A gente vai ouvir o funk da realidade da MC Luana Hansen. Daqui a pouco a gente volta. Através do funk, fala da realidade. Só quem caiu na franca dá valor pra liberdade. De frente com os meninos, ali da fundação. Você sente na pele o valor da exclusão. Sistema de tabu, e dentro das muralhas, transforma um inocente em mais um ser canalha. Relatos de tortura, de abuso do poder. Bate nele, quebra ele, quebra ele. Aprender. E ainda tem o trouxa do Planalto Central, querendo a redução da maioridade penal. Sabe aquele tipo de governador que manda atacar bomba e pedir bullying, professor? Dito que é família, impõe o que é moral e anda promovendo a cura homossexual. Machistas e racistas reduzem o saber. Hoje a polícia bate em mim, amanhã espanca você. Você Eu vou através do funk, fala da realidade. Só quem caiu na franca dá valor pra liberdade. De frente com as meninas, ali da fundação. Você sente na pele o valor da exclusão. Sistema ditador, de dentro das muralhas, transforma um inocente em mais um ser canalha. Relatos de tortura, de abuso do poder. Bate nela, quebra ela, aprender. E ainda tem o trouxa no Planalto. aquele tipo de governador que manda tacar bomba em pitbull e professor. Dito que é família, impõe o que é moral e anda promovendo a cura homossexual. Machistas e racistas reduzem o saber. Hoje a polícia bate em mim, amanhã espanca você. Você, você, você, você, vai! São Paulo, dia 1º de outubro de 1900. A gente tá de volta aqui com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E a gente tá falando aqui sobre encarceramento com a Gabriela Nascimento, faz parte da Frente pelo Desencarceramento e também é pesquisadora da área, né? O Gabriel, você falou, a gente já estava falando sobre isso, mas retomando, essa iniciativa tem propósito para melhorar a condição de quem está privado da liberdade, né? E diminuir também, inclusive, o encarceramento, mas tem uma questão sobre a própria natureza da prisão, né? Uhum. Você se considera um abolicionista penal e queria saber o que, que é. Explicasse o que é o abolicionismo penal e como que ele poderia funcionar. Difícil. Difícil porque justamente a gente precisa pensar para que a prisão serve e como é que ela nasce, né? A prisão nasce lá no século XVIII e já nasce como uma reforma, porque já tinha um sistema punitivo muito... que era isso, que incidia sobre o corpo, os castigos, etc., e nasce com essa função social de tornar corpos mais dóceis para o trabalho, etc. Controle social mesmo. E aí já nasce como um sistema falido, já mostra que não tem sucesso no que se propõe, que é castigar, promover a ressocialização e etc. Não tem sucesso no que se propõe, mas é uma coisa que perdura até hoje. Tipo, século XVIII, a gente está no século XXI e a gente não consegue pensar outra coisa que não prisão. A gente naturaliza a existência da prisão. É como se a gente, como se sempre tivesse e essa fosse a única forma de resolver os nossos conflitos. O que o abolicionismo penal faz, e aí eu tô falando muito da minha perspectiva de análise, porque existem abolicionismos, mas eu sou uma abolicionista que pensa no abolicionismo total, é abrir mão da punição, abrir mão do castigo enquanto forma de resolução de conflitos. Como isso vai se dar? Existem várias experiências que podem nos dar um norte, que podem nos dar opções para isso. Eu gosto muito da experiência do feminismo comunitário da Bolívia, que são mulheres que pensam resolução de conflitos dentro da própria comunidade, que é uma coisa que não vai ficar na mão do Estado. Você devolve para a vítima e para o agressor a oportunidade, a chance de resolver os conflitos de uma forma que não passe por estigmatização, de uma forma que não passe por castigo, mas que passa pela restauração, pela reparação daquilo que foi feito de fato. Então, minha proposta vai meio por esse caminho, mas existem várias propostas dentro do abolicionismo e não existe uma fórmula pronta, né? Tipo, acho que nenhum abolicionista sério propõe uma cartilhazinha que dá para seguir e vai dar tudo certo. Não é assim. Justamente pensar na autonomia das pessoas para resolver os seus próprios conflitos, assim, nesse sentido. Acho que esse exemplo que você deu das mulheres na Bolívia surge dessa questão de questionar o encarceramento, ou é uma coisa já mais tradicional que já existia? Então, antes, né? Elas são indígenas, antes de tudo, né? Elas são indígenas e têm essa coisa de não ver a punição como algo que deve ser feito pelo Estado, não ver a responsabilização de um agressor, a responsabilização de alguém que vacila, no caso, né? Como algo que deve ser feito pelo Estado, porque o Estado não tem esse objetivo de reparar danos, o Estado não tem esse objetivo de restaurar, de promover, de resolução de conflitos. O Estado tem o objetivo de punir e de controle social. Então elas entendem que quando a gente está, e aí é o meu entendimento também, que quando a gente usa o direito penal, quando a gente usa o sistema penal punitivo para resolver os conflitos, a gente está legitimando ele. E é esse mesmo sistema penal que vai nos violentar, que vai dar sustentação para todas as violências e opressões que nos atingem, sabe? Então, se tá dentro do Estado, não é muito o que eu quero. Assim. É mais nesse sentido que elas pensam. E aí pensam na autonomia da comunidade e na responsabilização da comunidade como um todo para resolver problemas. Você fala de controle social do Estado, mas o que o Estado quer controlar? O que, que ele tá quando ele prende pessoas e a gente sabe qual é a cor dessas pessoas, né? Com a pele negra, vão prender jovens, o que, que ele tá querendo com isso? Então, eu gosto muito de um pensamento da Angela Davis, que ela fala assim: o Estado não pode dar moradia para todo mundo, o Estado não pode dar saúde para todo mundo, não pode dar educação para todo mundo, então o Estado vai precisar controlar essas pessoas de alguma forma. E aí ele dá prisão. Se a gente vê os dados de encarceramento também, o perfil dessas pessoas, geralmente são pessoas, eu acho que 80% são pessoas com baixo nível de escolaridade, pessoas que não terminaram o ensino médio. Então é muito nesse sentido de... essas pessoas não podem ficar soltas na rua pensando numa revolução, porque é tudo ruim, sabe? Porque o Estado não vai oferecer aquilo que ele precisa oferecer. Então, a gente precisa controlar essas pessoas e cercear a autonomia delas, tornar elas corpos dóceis, muito nesse sentido. Suna, quer falar? A voz do além aqui. Estão fazendo sei lá, a própria bota dos militares, e aí vende a preço muito mais barato. Então, tipo, tá tendo um crescendo o número, porque as empresas que estão gerindo estão fazendo isso pra rodar o... Um comentário esses dias também no Netflix que tinha, que fala sobre que os Estados Unidos tem gente fazendo lobby pra isso também, pra diminuir, porque eles querem vender uma tornozeleira. Por trás. Tem essa questão. Sim. Então, em São Paulo especialmente, porque São Paulo é um dos estados que mais tem presos trabalhando, e se eu não me engano, posso estar errada nesse dado, 85% dos presos que trabalham não recebem aquilo que eles deveriam receber, porque o trabalho do preso, ele não é regulado pela CLT. O trabalho do preso é regulado pela Lei de Execução Penal, e a Lei de Execução Penal meio que fala, pode receber até 2/5 do salário mínimo. Então eu tava vendo ali no Infopen Mulheres, as mulheres que trabalham, 90% recebe menos de um salário mínimo. Sim, tipo, 15% assim. Recebe 3/4 de um salário mínimo. Isso é uma... E fora essa questão das empresas privadas que vêem interesse dentro da mão de obra do preso, que é barata, que é esse elo entre a escravidão, né, e o próprio cárcere. A própria indústria da prisão é uma coisa que dá muito dinheiro, né? Porque se a gente pensar o que é uma prisão, a construção, a licitação feita por construtoras, se a gente pensar quem alimenta os presos, que são empresas terceirizadas que cuidam dessa alimentação, a limpeza que é feita pelos próprios presos, mas existem empresas terceirizadas que também recebem por esse serviço, e nada disso se dá na realidade, porque os familiares precisam bancar tudo, tipo, tudo mesmo. Cada 2 semanas as mulheres estão lá indo visitar os seus presos com um jumbo, com alimento, produtos de higiene básicos e tudo isso. Então, existe toda uma indústria que também lucra muito com o que é a prisão, assim. É um complexo mesmo, complexo industrial. Sim, a gente vai pro intervalo agora, pessoal. A gente vai ouvir o 509E, Só os Fortes. Daqui a pouco a gente volta aqui no Desobediência Sonora na Antena Zero. Tela. meneiação. Mais um cuzão na muralha com a R na mão. Deixou a mulher pra cuidar de ladrão. Tragando um cigarro, observa a minha reação. O bicho me atenta pra eu pular. Quer arriscar? Ao ir no futebol, o chicote estrala. Treta de ladrão, pelotão, choque se prepara. Pra embocar, pra controlar, pra arregaçar. Programado pra matar, bandeira da paz não será estiada. Caiu mais um na 10, várias facadas. O sangue jorra, não é maquiagem. Um prontuário a menos, na contagem. Me esquivo, tô longe dessa trilha. Se não atraso o lado e não crio minha filha. O mano chapou, ficou louco. Se pai HIV, tuberculoso. Poucos dias ficou pele e osso. Acabou o sofrimento, tinha no pescoço. No peão trombei o maluco da quebrada. Mano ligou que a área tá embaçada. Os justiceiros estão matando as horas do dia. Mas minha fé é a luz que me guia. Judas é mato, só traição. Nem Cristo escapou da podridão. Sofrimento, vale da sombra da morte. Nasci pobre, preto, pouca sorte. O sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente. Somos fortes, sobrevivem. Somos fortes, sobrevivem. Somos fortes, sobrevivem. Somos fortes, sobrevivem. Domingo é visita na ilha. Se Deus quiser, vou ver minha filha. Emily Lauri, minha joia rara, puxou o pai. Minha cara, Denner, Jaron, Jonathan, Michelle, Robert, Evelyn, Steph. A patota de Cosme, veio me ver. 24 horas, penso em vocês. Alegria dura pouco, acabou a visita. Despedida, lágrimas, um adeus. A dona Neuza diz: meu filho, fica com Deus. Corta o coração, dá mó depressão. Mó neurose, voltar pro pavilhão. O cara queria se esconder atrás da Bíblia. Mentira não vira, não se cria. O crime é podre, mas não admite falhas. Não somos fãs de canalhas. A mixa caiu, mó B.O. 2-1-3 e vai dar o ó sem dó. Vai morrer igual pouco, ladrão na ira. Arranca o pescoço, o sistema não regenera ninguém. E quem mata, morre também. Você custa 300 por mês. Hoje o rango veio azedo outra vez. Quem planta vento, colhe tempestade. Se ouvisse a coroa, não estaria atrás das grades. O juiz bateu o martelo. 14 de reclusão dentro desse inferno. Só agora sei o valor da liberdade. Um minuto aqui é igual uma eternidade. E a faculdade é mil graus. Um terço se pá, ganho um acondicional. Só os fortes sobrevivem no Vietnã. Pertence a Deus meus dias de amanhã. Sol se põe, escurece lentamente. Sou um herói, sou sobrevivente. Caiu mil ao teu lado e 10 mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. Salmo 91 não foi em vão. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Mas tu sobrevivente. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Adesivos, banners, baixas, blocos. Gráfica central, cardápio, impressão offset, cardápio, impressão digital, criação de arte. Telefone 011-3362-9624. www.graficacentral.com.br. Lembre-se, é gráfica com K. Cartazes, cartões de visita. Bungada Head Shop, precisa dizer mais? Rua Augusta 1371, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. facebook.com/bungadaheadshop. É aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Toda quinta-feira, 7 da noite, Rota 77, o Rock da Periferia. 4, 2, 1, vai! Quinta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Evolution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. São Paulo, dia 1º de outubro. Estamos de volta aqui, Desobediência Sonora, aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar, que é o Garone. A gente está falando sobre encarceramento com a Gabriele Nascimento, faz parte da Frente pelo Desencarceramento. É, a gente falou no primeiro bloco, aí no final, sobre essa questão do negócio, né, uma indústria do encarceramento. E o que tá começando, o que a gente vê, né, dos Estados Unidos, né, que é uma indústria mesmo, né, de prender gente, é que virou muito lá a privatização, né, dos presídios e tal. E como tá aqui no Brasil esse movimento, né, de cadeias privadas, de empresas privadas entrando na gestão dos presídios? Uhum. Existe já umas iniciativas de empresas privadas, meio que é isso, assumindo o trabalho dos presos, porque o trabalho é um direito do preso, e aí essas empresas privadas assumem essa função. Mas já existe aqui no Brasil um presídio privado, fica em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, E é muito problemático, porque você vê que uma das prerrogativas no contrato deles era justamente que o presídio só funciona com pelo menos 90% da lotação dele. Então, para o contrato existir, para a prisão existir, precisa ter presos, né? Então você já vê que essa indústria tem como base a tortura. Se o Estado assina esse contrato, ele vai ter que garantir que vai Exato. Ter gente cometendo crime sendo presa por isso. Né? Exato, senão a empresa perde. E a empresa não pode perder. O Estado pode, a empresa não. É louco pensar, tipo, que é isso. A base de um contrato é uma vida, é a liberdade de uma pessoa. Eu não sei se é sobre esse presídio que eu já li uns anos atrás, uma história de que eles já estavam se vangloriando que os presos lá têm menos registros de problemas ali, ou de... Enfim, eles causam menos problemas. Mas, na verdade, o Estado parece que já transferiu os presos com melhor comportamento para lá. Então, sim, até nesse caso, as empresas são favorecidas, né? É, a gente cria uma série de presídios modelo, como é, por exemplo, o caso das APACs. As APACs, elas não são privadas, mas são geridas pela igreja. São administradas pela igreja. E aí você cria uma série de prisões modelo para tipo, falar que o sistema funciona. E aí existem essas vitrines. Só que é isso, enquanto tem essa vitrine, que é uma APAC, que tá todo mundo muito bonitinho, do outro lado tem um presídio com 300% da capacidade de lotação, assim. Essas APACs, essas prisões sem policiais, essa história que é uma lógica diferente, prisão humanizada, exato. E o que você acha desse tipo de prisão? É, primeiro é uma prisão. Continuar sendo uma prisão. É, primeiro é uma prisão. Humanizar tipo anarcocapitalismo, né? Não tem nada a ver com nada. Prisão, a humanizar a gente chama só de prisão mesmo. É, mas tem acho que tem umas coisas que incidem na realidade. Para além do horizonte abolicionista, que eu acho que é isso, é uma prisão, e por ser uma prisão no apoio, tem também o que isso causa na realidade, né? Quais são as implicações práticas disso? Tipo, tem um estudo que vai falar que as APACs existem só em municípios onde tem o IDH alto ou médio, assim. Então, o índice de desenvolvimento humano desses municípios ou são altos ou são médios. E uma das prerrogativas para um preso ser transferido para uma APAC é que ele more no município onde está essa APAC. Então, assim, você já cria um sistema seletivo. É uma pessoa que já tem uma condição de vida melhor. Exato. E que ele não vai ser submetido a uma prisão. Exato, porque na terapia penal, em muitas aspas que eles assumem, eles falam que o preso tem que ter contato com a família. Faz parte do processo de ressocialização que eles propõem. Então, para ele ser transferido, ele tem que estar no município de domicílio, assim. Então, isso cria vários presídios diferentes, com os regimes totalmente diferentes, e cria a expansão do sistema penal, porque você vai ter duas pessoas no mesmo estado, que foram condenadas pelo mesmo estado, às vezes pelo mesmo tipo penal, e estão cumprindo penas radicalmente diferentes, que não tem nada a ver com a lei de execução penal, por exemplo, tem a ver com o que os caras querem, entendeu? Então, aqui em São Paulo a gente tem um exemplo muito... Que é muito isso, que são os presídios federais, que é um regime disciplinar diferenciado, que é onde fica os caras do PCC, os grandes caras das facções, etc. E o que causou em São Paulo essas diferenciações, essas diferentes prisões, tipo um coquetel de prisões, um cardápio de prisões, é justamente a expansão desse sistema, porque São Paulo, você vai ver, é o estado que mais encarcera no Brasil. Acho que um terço da população prisional está em São Paulo hoje. Então é essa diferenciação, essa criação de vários tipos, de vários modelos do sistema prisional, meio que causa a expansão desse sistema. E aí uma prisão humanizada vai ter, você vai ter para alguém que mora num município melhorzinho uma prisão humanizada, e você vai ter para quem mora num município mais zoado uma prisão que é isso mesmo, é 300% da superlotação. Além do cerceamento, tipo, o que é, né? Do controle social através da própria coação. Tipo, você, se você não se comportar, e aí eles têm um regimento próprio, se você não se comportar, você pode ser transferido para uma prisão a qualquer momento, para uma prisão do Estado a qualquer momento. E aí você vai ser muito legal mesmo, você vai ser muito comportado mesmo. Você vai, claro que você vai preferir uma instituição dessa. Você vai assimilar, com certeza. Sim. Eu queria falar sobre a questão das famílias, né? Tinha aquela história da revista Vexatória e tal, e o Estado começou a colocar raio-x, né, nas penitenciárias, e tinha até uma lei mesmo acabando com isso, tinha sido aprovada. Sim. Como é que tá? Isso realmente acabou, essa revista Vexatória? Em São Paulo, já instalaram os scanners em todas as prisões, só que em São Paulo tem... Acho que o regime em que esses scanners foram instalados é de aluguel mesmo. Então não é do Estado esses scanners. Então acho que a qualquer momento, quando acabar o contrato, pode acabar... É mais um negócio também. Exato, né? Pode descumprir a lei, porque é isso. Mas o que acontece é que muitas mulheres reclamam de passarem pela revista vexatória mesmo com os scanners. Porque os agentes, eles... Era isso, um dia ele estava fazendo revista vexatória... No outro dia colocaram o scanner e ele não passou por nenhuma capacitação para isso. Então, tem casos, por exemplo, que a gente recebe de mulheres que foram passar pelo scanner, estavam, por exemplo, sei lá, com gases, e aí eles não souberam identificar que era isso, acharam que era um corpo estranho, e aí essas mulheres foram obrigadas a defecar numa sacola, na frente de todo mundo, ou então tem que ser levada para o UBS, porque elas podem... tá transportando droga pros presos que elas vão visitar e tal. Então é isso, a gente vai atualizando e vai articulando outras formas de tortura, de estigmatização, né? Isso não pode ser visto como secundário, porque é o controle social dessas mulheres também. É, para além da pessoa que tá ali presa por... Exato. As famílias também são punidas, que até na lógica... Exato. Sei lá, de um estado burguês, assim, não faria muito sentido, né? É porque eu entendo também que as famílias exercem um poder de fiscalização, assim, do que é o cárcere. Porque são elas que vão visitar, encontram os presos todo machucado, porque, sei lá, entrou a tropa de choquezinho lá, o GIR, entrou, o grupo de intervenção rápida entrou, fez uma blitz, bateu nos presos. Ela que vai voltar e procurar a defensoria pra, tipo, falar, ó, meu marido tá arrebentado, meu filho tá arrebentado. Então, existe a necessidade de criar esse cerceamento que se expande também para o núcleo familiar. E isso vem através da criminalização dessas mulheres, etc. Vamos ouvir uma música. Ah. A gente vai ouvir agora Aonde o Filho Chora e a Mãe Não Vê, Facção Central. E daqui a pouco a gente volta aqui no Desobediência Sonora. Privilégio, colocou sob o mesmo teto dois duplos rivais. Produto inflamável que incendeia a vela em quatro castiçais. A rinha foi montada, façam as apostas. Vence o galo que crava a lâmina da sua espora. Que gás separa o ódio do judeu pelo ariano. Israelense pelo palestino, do cubano pelo americano. Pras câmeras e muros na superfície rochosa. Preso é professor Pardal, sempre inventa a fórmula. Deus deu asa pros falcões, caivotas, colibris e santos. Voou com 14 bis. Uma Glock passou na Tupperware de macarronado. O carcereiro vai fazer test drive na concessionária. Amanhã no telhado tem lençol com a nossa sigla, mostrando pro Brasil CNPJ da nossa firma. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Aonde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Aonde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Correr. Aqui onde o filho chora, pum, e a mãe não... contagem já pus minha armadura. Guiar no peito os cavaleiros, afiar as lanças pra defender seu reino. Ninguém tira 27, é presidente igual Mandela. Por isso Antônio, conselheiro e canudos, minha cela. Psiu. Lá vem o agente desarmado com as chaves que dão acesso às galerias de toda a carceragem. Tática de guerra, um fator surpresa. O Caime rage, patriota, qualquer sistema de defesa. Clá, sem reação, cadê o resto do plantão? Rendi mais 6 gambé aposentado, vendo televisão no corredor. Ação fez eco, sinto cheiro de fumaça. Rivão se ligou, pôs colchão em chama de barricada. Beijo do guichê, a cela virou forno. Cusão de coberta molhada, luta contra o fogo. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Abre logo a tranca, tira o cadeado. Arrombado quer catar boi morrendo assim. Vai com inserte marcial que não é do Van Damme. Nipão é com seu coração fora do corpo no tatame. Não chora, cê vai pagar via sacra da sua família. A coroa na vigília com seu nome na cartolina. Como estado tem obrigação de garantir sua vida. Sua morte vai ser indenizada na justiça. Nesse playland cada um escolhe o brinquedo preferido. Forca, guilhotina, olho derretido no maçarico. Crânio vira bola no ritual de sadismo. Uma reta fratura a costela. Que perfura o intestino, a morte dá o topo da hierarquia. Na nossa monarquia, onde o rei domina do flat, é o cômodo da periferia. Que ninguém quer a beatificação do Papa. Santa é a mulher com a máscara de ferro, Anastácia. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Segue a guia dourada, Globocop joga um do telhado pro repórter. A cúpula de segurança mobilizou 2000 covardes, 1, 2, 3 batalhões. Corre, rota, garra, gati. Os agentes fazem cordão de mãos dadas. Sabem que invasão pra carcereiro é caixão de lata. Tem a febre do que de peruca, não fugir com a visita. Do que não saiu com falso oficial de justiça. Instituto Butantan, com veneno mais nocivo. Preso que mata do direitinho, o Roberto Marinho. Tem um real pra 3x4 pro documento. De 308 mil presos, rende 160%. Cortar a luz, a água, vai tomar no cu gambé. Chupa que o fim do motim não vai ser capa da isto é. Negociador de elite, só temos uma reivindicação. Espera cair o time inimigo que acaba a rebelião. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, minha mãe não vê. São Paulo, dia 1º de outubro. Estamos de volta aqui com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Aqui é o Garoni falando. A gente está com a Gabriele Nascimento para falar sobre o encarceramento. O Gabriele queria falar sobre a questão da legalização das drogas mesmo, né? Sim. A gente teve uma pesquisa recente aí, um levantamento do Instituto Sul da Paz com os BOs aqui em São Paulo, né? Nos últimos anos. E eles falaram que metade dos casos de tráfico de maconha foram de até 40 gramas. Enfim, dá 2 bombons. O peso desse. E aí, o que eles concluem é que, assim, a polícia, a PM, é concentrada pra fazer apreensões que, na prática, são irrisórias. Isso dá apreensão, toda apreensão de maconha no estado, eles falaram que correspondiam a 3 a 5% da maconha que circula no estado. Então, é enxugar gelo, né? O que a gente sabe, né? Essa questão da legalização das drogas, ou principalmente maconha, por exemplo, que não vai matar ninguém de overdose, por exemplo. Você acha que também é um caminho para diminuir o encarceramento? É, e a gente precisa pensar também que a questão das drogas tem tudo a ver com a seletividade penal. Porque quem são os grandes traficantes, né? Se não quem tem um helicóptero cheio de cocaína andando por aí. É, então, a gente precisa pensar que é uma questão da seletividade penal. Então, sim, a gente precisa pensar uma legalização urgente, só que a gente não pode ser duvidado da capacidade criativa do sistema penal. Então, uma legalização das drogas, que pra mim... E aí eu tô falando nem só de maconha, legalização das drogas mesmo. Tipo, tem que passar pela inclusão do traficante varejista, porque você vai tirar o emprego dele primeiro, né? É, tem que passar pela inclusão desse cara na cadeia produtiva, por exemplo, das drogas. É, porque é isso, um menino de 15 anos que tá hoje lá no vapor vai ser o quê? Você vai ganhando R$500 por semana e aí você vai dar um emprego pra ele de jovem aprendiz pra ele ganhar R$500 por mês. Então, assim, a gente precisa pensar na inclusão dessas pessoas também, que tem tudo a ver com isso, com desigualdade social. É... Então, a proposta de legalização das drogas, claro que não vai ser condicionada a uma legalização ideal, só que eu acho que a gente tem que ir pra rua com um programa que seja o mais avançado possível para pensar na inclusão dessas pessoas na cadeia produtiva das drogas. E aí isso vai ser pela estatização, não sei, pode ser por cooperativas, mas que incluam essas pessoas de fato, porque essas pessoas foram as mais atingidas pela guerra às drogas. Então essas pessoas precisam ser as mais reparadas pelo processo de negação da guerra às drogas, né? Então a gente precisa pensar uma legalização que seja nesse sentido, porque senão a gente vai estar enxugando gelo também. O sistema penal vai achar outro jeito de prender pessoas, sei lá. O samba já foi crime para prender pessoas recém-libertas da escravidão. Então não é besta a gente pensar que o sistema penal não vai inventar outro tipo de penal que vai atingir pessoas pobres, que vai atingir pessoas negras, que vai exercer controle social sobre elas de alguma outra forma. Você acha que combate às drogas também tem a ver com isso, com criminalizar a pobreza, tipo, sobre as raízes da proibição, por exemplo? Sim, né? Não existe nada que comprove, nenhum estudo científico que comprove que álcool é menos letal do que maconha, não existe. Isso é totalmente político, proibição é totalmente política e tem tudo a ver com a estigmatização de determinados grupos sociais, né? Então, existe toda uma lógica de associação das pessoas que fazem uso de determinadas drogas e de criminalização dessas pessoas de fato. Entendi. É, essa questão sobre encaminhamento de, enfim, jovens de entrar na cadeia produtiva, outra coisa que eu estava pensando que é sobre esses projetos sociais de inclusão de jovens para enfim, eles terem uma alternativa que não seja as drogas. Só que a maioria desses projetos são projetos que, enfim, o adolescente vai aprender alguma atividade ali que também ele vai entrar, vai ter um emprego que vai pagar muito mal pra ele. Sim. Ou sei lá, as próprias escolas técnicas, você é quase que fazer uma mão de obra muito barata pra... Exato. Não, e isso existe, tipo, não só pra adolescentes, sei lá, pensando na forma das pessoas pensarem em inclusão, reinclusão do egresso do sistema penitenciário. As pessoas falam, olha que bonito esse trabalho de costurar bola não, mas fazer um guarda-chuva artesanal com garrafa, pet, etc, que o preso vai, que o ex-preso, que é egresso agora, vai receber 10 centavos. Olha que bonito, a gente incluiu ele na sociedade. Quando não, né? A facilidade dessa pessoa voltar pro crime, eu, por exemplo, voltaria. Tipo, pra ganhar 10 centavos pra fazer um trabalho artesanal. Então a gente tem que pensar na inclusão desse jovem, senão não vai ter como mesmo. Ele vai arranjar outra forma de ganhar dinheiro e essa forma vai ser criminalizada. Entendi. Vamos ouvir uma música aí? A gente vai com Pugly Uglies, Folsom Prison Blues, e a gente já volta aqui pra encerrar o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Yeah. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. 8 horas. A gente está de volta aqui com Desobediência Sonora, aqui na Rádio Antena Zero. Eu sou o Garone, a gente está entrevistando a Gabriele Nascimento sobre o encarceramento. E a gente está encerrando aqui. Gabriele, queria agradecer a participação e queria que você falasse também para quem quiser colar junto aí com o pessoal que está fazendo esse movimento aí da Frente pelo Desencarceramento, como é que faz, onde que procura. Tá, a gente da Frente pelo Desencarceramento, a gente ainda vai se lançar como frente, a gente vai se assumir, sair do armário e tudo mais. Mas a gente, e aí a gente ainda não tem página, etc. Mas a gente tem como chegar em nós através das instituições. E aí eu vou recomendar a página da Amparar, que é a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas. Mas pode me procurar também, Gabriele Nascimento, com dois L's, e ainda tô aí na vida. Pode mandar e-mail pra... Posso deixar meu e-mail com vocês, vocês colocam lá. Beleza. E tudo mais. Legal. A gente vai encerrar aqui. Se uma quer falar alguma coisa, né? Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, vai todas as quintas-feiras, às 18 horas, nas quinta-feiras insanas da Antena Zero, na antenazero.com. Quem não conseguir ver no dia, ou ver não, ouvir, né? Quem não conseguir ver, tá bem, tá tranquilo, normal, ninguém consegue mesmo. Aí entra no Mixcloud que a gente coloca, vocês procuram no Mixcloud Rádio Antena Zero, e lá vai ter todos os programas aqui da Antena Zero, entre eles o Desobediência Sonora. E quem quiser acessar também nossos outros trampos do Desobediência Sonora, outros podcasts, acessa desobediênciasonora.milharal.org. E aí, valeu, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, falou. Das calças bege, ainda é 9:40. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.